Vaguei o universo à procura de entender, mas descobri que o tempo no final vai me vencer. Mas que toda verdade que eu pudesse ocultar, não existe um lugar onde eu possa me encaixar. A aurora boreal, o cosmo é tão bonito, complexo e real, mergulho infinito. Me parece normal viver assim sozinho, interdimensional, o vácuo é tão frio. É que eu me sinto tão Sanchez, sozinho vagando pelo universo mais do que constantes. Eu me estarei em busca de algo que me faça ser um gigante. Cada luta mais perfeita pra encontrar variante, é o mesmo de antes. Me sinto tão Sanchez, sozinho vagando pelo universo mais do que constantes. Eu me estarei em busca de algo que me faça ser um gigante. Incognita, mas perfeita pra encantar. Variante, é o mesmo de antes. Se eu ao menos me lembrar, algum pequeno sentimento me influenciar. O homem que tem tudo é o mesmo sem nada, portando a imensidão sem poder se curar lá. Distante de tudo que eles me falaram, nunca me pediram nem me perguntaram. Sou mais um rebelde vagando no espaço, porque não fiz aquilo que me mandaram. Eu jamais nasci pra ser um comandado, da insegurança um subordinado. Nunca me verão reagir como fraco, eu nasci com asas e nem sou um pássaro. A realidade vai pesar, e sem te consultar será seu pesadelo. Pois se soubesse da verdade que nada importa mesmo, lá no fundo isso seria o seu maior medo. Insuficiência, minha ciência poderia explicar o que te traz bondade, sendo que até agora vivo em essência, procurando um motivo de felicidade. A inteligência vira o calma no futuro, da quando você entende o porquê de tudo. Me tornei aquele que transforma o próprio mundo, e não importa mais se ele anda tão injusto. Me dê um tempo pra pensar, eu preciso fugir, preciso viajar pra bem longe daqui. O homem das estrelas e seus cálculos, o homem que navega em seu próprio barco. Incógnita mais perfeita pra encontrar. Variante é o mesmo de antes. E se eu ao menos me lembrar, quando um pequeno sentimento me influenciar, o homem que tem tudo é o mesmo sem nada, portando a imensidão sem poder segurá-la. Yeah.